Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, de tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Começa agora mais um programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Olá, minha gente. Olá, meus queridos ouvintes. É um prazer, é uma alegria estarmos aqui mais uma vez com vocês, trazendo essas músicas encantadoras, estas músicas lindas que o Amado Batista interpreta. Eu me sinto muito feliz, muito, muito orgulhoso por fazer este programa para vocês. Porque já sou amigo do Amado há muitos anos, mais de 40 anos a nossa amizade. E aí, não sei por que cargas d'água, eu fui escolhido entre tantos colegas, tantos radialistas. O Amado Batista escolheu exatamente eu para poder apresentar esse programa. Muita gente pensa que o nosso trabalho aqui, o nosso programa, foi uma invenção do Edelson Moura. Um pouco sim, mas um pouco também do Amado. A criatividade dele de dizer, não, era bom a gente ter um programa para atender as pessoas, os nossos fãs, os nossos ouvintes, seria tão importante. Você não quer apresentar não, Edelson Moura? Aí eu falei para ele, depende. Ele depende de quê? Depende da sua confiança em mim. Se você tiver confiança em mim, eu vou apresentar o programa. Eu disse, não tem problema não, você fala o que você quiser lá no programa, não sou eu que vou dizer o que você tem que falar. Por isso que eu tenho liberdade para falar o que eu quero, né? Acho boa esta liberdade, porque você imagina, se eu não tivesse liberdade, não falaria as coisas que eu falo aqui, que às vezes tem tanta gente que não gosta. Ei, beleza! Vamos começar hoje trazendo a música Princesa para vocês. Ao te ver pela primeira vez, eu tremi todo. Tomou conta do meu coração. Com esse olhar negro de menina, me fez nascer no peito esta paixão. E agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos, perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo. Calar sua boca bonita com um beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva, o mau tempo, pra poder um pouco te ver. E agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos, perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de vê-la comigo. Calar sua boca bonita com um beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva, o mau tempo, pra poder um pouco te ver. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva. Amado Batista. Eu recebo aqui no nosso telefone várias ligações de colegas que estão com processos de liberação de rádios comunitárias em várias cidades brasileiras e que sofrem com as dificuldades que são programadas pelo Ministério e as burocracias, na verdade. Então, me acho assim capaz, como um radialista de tantos e tantos anos, de fazer um apelo às nossas autoridades, ao senhor ministro das comunicações, fazer um apelo ao nosso Congresso Nacional, aos nossos deputados, aos nossos senadores, e também fazer um apelo à presidência da República para que abram mão dessas burocracias, porque hoje, para a gente conseguir um canal de rádio comunitária, ao contrário de outros países, as dificuldades geradas são muito grandes. Para vocês terem uma ideia, existem cidades nos Estados Unidos, eu estou falando cidades, com mais de 100 emissoras. Nova York tem mais de 100 estações de rádio. Aí você vai para Miami, tem mais de 100 emissoras de rádio. Porque lá as facilidades, elas são criadas para as empresas, para os radiodifusores, são facilidades que dão incentivo para que você instale uma emissora de rádio. Existe um incentivo. Ah, mas assim vai, como é que se fala? Assim vai, nós vamos perder o controle. Gente, comunicação de massa, as pessoas, elas escolhem o que elas querem ver, escolhem o que elas querem assistir. Eu liguei uma televisão lá em Orlando, nos Estados Unidos, uma televisão na casa que eu fiquei hospedado, e falei para as pessoas, eu digo, olha só, começa no 2000 e vem até o 1 de canais, do 2000 até o 1. Não é por isso que às vezes você vê esta enxurrada de canais de televisão americano que são oferecidos a outros países do mundo? Porque eles avançaram nisso. Para se instalar uma televisão, é como se instalar uma empresa. Ah, você quer instalar uma televisão? Abre uma empresa. Abriu a empresa, o Ministério vai lá dar outorga para ele funcionar, se ele demonstrar que tem interesse e capacidade para comprar os equipamentos, comprar os aparelhos. Vocês entenderam por que que tudo no Brasil não avança? Aí sofre o radialista, sofre a fábrica de equipamentos, que não consegue sobreviver, fabricando equipamentos para rádios, para TV. Por quê? Porque existe no Brasil aquela política de comadres. A política de comadres, não vamos facilitar não, porque senão o deputado, né, não fica com o direito de vir aqui no Ministério pedir que libere um canal para Edelson Moura, ou um canal para Raimundo, para Pedro, seja lá quem for. Então eu vejo a necessidade urgente dos nossos deputados procurarem um jeito de criarem facilidades na liberação dos canais de rádio e televisão também. Nós temos hoje, meus amigos, 38 milhões de parabólicas no Brasil, ou seja, o cara está lá em São José dos Quatro Marcos, uma comparação em Mato Grosso, assistindo televisão de São Paulo na parabólica, porque a sua cidade, a sua comunidade, não lhe dão o direito de acesso a uma televisão local. O cara está lá em Rondônia, no Acre, seja lá onde for, assistindo parabólica de Rio de Janeiro. A cultura que ele está recebendo é a cultura dos cariocas. Por quê? Porque não dão ao cidadão da cidade de Boca do Acre, por exemplo, o direito de instalar uma televisão local para as pessoas. Uma TV que possa falar da comunidade, mostrar a cultura da comunidade, mostrar as coisas. Então essa nossa legislação, ela precisa ser revista, até mesmo para serem criadas facilidades. Uma rádio comunitária hoje, para ser liberada, tem que passar pela Câmara, tem que passar pelo Senado, tem que passar pela Presidência da República, tem que passar pelo Ministério das Comunicações. E quando chega a ser liberada a rádio, o cidadão que pediu já morreu. Já está morto, não tem... Procura, cadê fulano para receber a rádio dele? Não, ele morreu, coitado. Esperou mais de 30 anos pela televisão dele, pela rádio dele. Então, meus amigos, precisamos diminuir esses caminhos, estas burocracias absurdas. Vocês do Ministério das Comunicações, vocês do Congresso, do Palácio do Planalto, enfim, não sei para quem é que eu faço esse apelo, não é? Porque a gente precisa melhorar isso, oferecer à população o seu direito de ser educado, receber informação, cultura, né? Que o rádio é isso, a televisão também é isso. Isabel Maria mora no povoado de Fazenda, no município de Tanque Novo. Diz que adora o nosso programa. Obrigado, Isabel, obrigado. E ela pede a música Capa de Revista. Vamos ouvir. Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia. Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia. O sol lá em cima tão quente esfriou de tristeza ao ver-me chorando. Até parecia criança que vê sua bola querida murchando. Eu nunca pensei que ela fosse trocar nosso amor por um sonho de artista, que acaba no mês, ou menos talvez com a capa daquela revista. Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia. Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia. Passei pela banca sem ver que o bom jornaleiro contente sorria. Então me chamou e a revista mostrou sem saber o quanto eu sofria. Segui meu caminho, mas não conseguia esquecer nunca mais a imagem. Eu quis retornar e a revista rasgar, mas com fé coragem. Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia. Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia. Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia. Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia. Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Supremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Supremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Supremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Supremo. Amado Batista, Amado Batista Show. Amado Batista, Amado Batista Show. Vamos continuar com o programa Amado Batista. Eu tenho aqui um pedido da minha amiga Regina, de Valparaíso. Gracinha. Edelson Moura, ouço todos os dias os seus programas. Gosto mesmo quando chega a hora do amado. Se fosse possível, gostaria de lhe pedir uma música, Celesteiro das Noites. Claro que é possível. Obrigado, Regina. Obrigado também aos meus amigos aí de Valparaíso, de Goiás. Quero avisar a todos os meus... Falar em Goiás. Quero avisar a todos os meus queridos ouvintes aí do Jardim ABC que toda terça-feira tem gravação do programa do Edelson Moura. O nosso auditório fica aí, gente. No Parque das Américas, pertinho do campo de futebol do Parque das Américas. Quando chegar naquela delegacia de polícia lá do Jardim ABC... Você entra naquela rua, sobe reto. E toda terça-feira nós gravamos o nosso programa de televisão aí para vocês. O nosso auditório é aberto, você não paga absolutamente nada para entrar e vai assistir às gravações do programa do Edelson Moura toda terça-feira às 4 horas da tarde. Nosso programa de televisão é gravado aí no Jardim ABC. Fica aqui o nosso convite para vocês, viu? É Celesteiro das Noites para Regina, lá de Valparaíso. Existem momentos na vida e lembramos até morrer, passados tão tristes no amor, e ninguém consegue esquecer. Carrego uma triste lembrança de um bem que jurou me amar. Está presa em meu pensamento e o tempo não vai apagar. Cantei vendo alvorecer, molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Fui seresteiro das noites, cantei molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Enquanto eu cantava o amor, em mim uma paixão nascia. Entre a penumbra um rosto na janela pra mim sorria. Um beijo uniu nossas vidas, mas sepultou sonhos meus. Meses depois uma carta, e nela a palavra Deus. Fui seresteiro das noites, cantei vendo alvorecer, molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Fui seresteiro das noites, cantei vendo alvorecer, molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Meus cabelos estão grisalhos do sereno das madrugadas, meu violão velho num canto, já não faço mais serenata. Abraço o calor do sol, choro quando vejo a lua, parceira das canções lindas que cantei na sua rua. Noites, cantei vendo alvorecer, molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Fui seresteiro das noites, cantei vendo alvorecer, molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Todo cidadão hoje tem um celular e todo celular é uma câmera que pode fotografar, pode filmar. Então, tudo que a gente for fazer hoje, temos que ter muito cuidado, né? Se for fazer coisa errada, preste atenção se não tem nenhum celular aí filmando você. Que às vezes também o cara se esconde numa greta de uma porta, filma, e você tá pensando que ninguém tá vendo, tá, o pessoal tá filmando você, não é verdade? Então, quando for fazer coisa errada, cuidado, muito cuidado com as câmeras, os celulares, porque hoje cada cidadão é um olho, né? É um olho vivo. Cuidado, rapaz. Um amigo meu, ele foi trair a mulher dele e ele achava que ninguém estava vendo. Acontece que tinha um outro amigo, muito amigo, cortando a grama lá do motel. Tava lá cortando a grama com aquela maquininha, tchau. Aí quando ele viu o carro do cara, disse: olha, meu amigo, tá vindo no motel hoje. Aí filmou o cara chegando no motel. Só que ele não conhecia a mulher verdadeira do cara, ele não sabia. Ele botou na internet: ó, tive a alegria de ver meu amigo hoje indo passear lá no motel que eu trabalho. Aí botou lá na internet. Menino, quando a mulher dele mesmo viu, eita confusão. Quem é essa sirigaita? fala pra mim, seu safado sem vergonha. E o cara dizia assim: quem foi que botou isso na internet? Não é eu, não. Não é o quê, seu safado? Olha aqui o filme. E quem foi o cafajeste que filmou? Aí eu sei lá, tá na internet. Tá vendo, seu sem vergonha? Então é hoje é muito perigoso, cuidado, rapaz. Vamos mandar um alô para a Regina Cardoso. Ela mora em Teresina, no estado do Piauí. Muito obrigado, Regina. Tenho 70 anos, Edelson Moura. Sou ouvinte assídua do seu programa Amado Batista. Sou muito fã. Acho você muito lindão. Setentinha ela tem, ó. 70. Achando o Edelson Moura lindão. Mas ela fala aqui, peraí. Ela fala com todo respeito. Isso, dona Regina. Olha, um prazer muito grande atender o seu pedido. Muito obrigado, viu, por estar participando do nosso programa. É ouvinte através da Rádio Clube de Teresina, esta beleza, esta potência em todo o estado do Piauí. Meus amigos, vamos cantar. Eu trago mais uma música de Madrugada, o nome da música que eu vou trazer. E quem me pede é a Sônia, lá de Petrolina. Sônia Maria de Souza Rocha. Sônia Maria de Souza Rocha. Ela quer oferecer ao seu noivo, Francisco Siqueira. Ok, Sônia. Francisco, tá ouvindo aí? Olha, me convida aí pro casamento, viu, Francisco? Então vamos ouvir com o Amado Batista, De Madrugada. De madrugada eu cheguei na casa dela, com saudade dos seus beijos, e ela não quis acordar. Eu fiquei bem chateado com a sua atitude, com meu jeito meio rude. Aí eu comecei a lhe gritar. O resultado dela não ter atendido me deixou muito ferido, e comecei a lhe falar: você não serve para ser minha mulher. Quando quer você não quer, então vamos terminar. Você não serve para ser minha mulher. Quando quer você não quer, então vamos terminar. Ai, ai, ai, eu tenho medo de você me machucar. Ai, ai, ai, eu tenho medo de você não me amar. De madrugada eu cheguei na casa dela, com saudade dos seus beijos, e ela não quis acordar. Eu fiquei bem chateado com a sua atitude, com meu jeito meio rude. Aí eu comecei a lhe gritar. O resultado dela não ter atendido me deixou muito ferido, e comecei a lhe falar: você não serve para ser minha mulher. Quando quer você não quer, então vamos terminar. Você não serve para ser minha mulher. Quando quer você não quer, então vamos terminar. Ai, ai, ai, eu tenho medo de você me machucar. Ai, ai, ai, eu tenho medo de você não me amar. Ai, ai, ai, eu tenho medo de você me machucar. Ai, ai, ai, eu tenho medo de você não me amar. Ai, ai, ai, eu tenho medo de você me machucar. Ai, ai, ai, eu tenho medo de você não me amar. Ai, ai, ai, eu tenho medo de você me machucar. Amado Batista, Amado Batista Show. Eu quero mandar um alô para São João do Caru, lá no estado do Maranhão. Avisar para toda a população que agora nós temos Valdeci Pereira como representante de saúde com beleza aí na cidade. Então, qualquer pessoa que queira adquirir o óleo de avestruz em São João do Caru, é só procurar Valdeci Pereira. É 984-20-3445. 984-20-3445 é o telefone de Valdeci Pereira. Tá bom, minha gente? É muito importante. Cada representante que chega numa cidade, não é? A gente fica feliz, fica muito contente. É o nosso produto, Saúde com Beleza, é o óleo de avestruz supremo, chegando aos mais distantes lugares do Brasil. Nós queremos avisar para vocês que ainda tem vaga para representante em muitas cidades. Você pode estar entrando em contato conosco no telefone 61-3532-6993. 61-3532-6993. Agora, meus amigos, além do rádio, temos também a nossa TV Estúdio Brasil. Tem a Rádio Estúdio Brasil, que já existe há quase 10 anos. E agora estamos também formatando aí a TV Estúdio Brasil, que já está no ar com o programa do Edelson Moura, distribuindo o programa do Edelson Moura. É preciso que vocês entendam que nós distribuímos conteúdos. A Rádio Estúdio Brasil disponibiliza conteúdos de rádio já há mais de quase 10 anos e também agora passaremos a distribuir conteúdos de televisão, programas de TV que serão exibidos nas cidades de vocês. Estamos começando com o programa do Edelson Moura e se houver uma perspectiva de crescimento, se a gente entender que vai crescer, que as televisões vão aceitar o nosso produto, o nosso material, naturalmente nós também estaremos distribuindo outros programas através do nosso portal, através do nosso site tvestudiobrasil.com. Vamos agora atender mais uma pessoa. Olá, meu amigo Edelson Moura, mande um abraço para Livramento de Nossa Senhora na Bahia. Eu sou morador desta cidade e quero ouvir uma música do Amado Batista. Eu sou Elias. Falou, Elias, aí de Livramento de Nossa Senhora. Vamos ver qual a música que o Amado Batista vai cantar agora. Deixa eu procurar aqui. É Serenata, gente, que vai também para José Almeida dos Santos, o Zé Bico. O Zé Almeida pede a música Serenata com o Amado Batista, oferece para Nelda e Reginaldo na fazenda Toca do Coelho, Cachoeirinha, Caetité, estado da Bahia. Obrigado, Zé. Muito obrigado, Zé Bico. Vamos cantar então Serenata com o Amado Batista. Seu namorado. A lua descia do céu, eu cantando você acordava, com os olhos cheios de amor, abria a janela e me beijava. Depois de te dar uma flor, quase chorando eu ia embora. Voltasse esse tempo de poesia sem dor de outrora. O tempo passou como as nuvens sopradas pela tempestade. Onde está a minha alegria? Já não tenho mais felicidade. Vou cantar outra vez pra você, jogar fora essa dor que me mata.

Existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção! Este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Muitas pessoas não dão nenhuma importância à eleição. Mas a eleição, ela é a maneira melhor que existe para você escolher com o seu próprio punho, com o seu voto, a pessoa que vai representar você na sua cidade. Então é necessário você ficar de olho aberto, ficar com os olhos bem assim, ó. Tá vendo aí o Edelson Moura com os olhos rebugalados? Pois então, você tem que ficar com os olhos bem arrebugalados, mas arrebugalado mesmo. Não é dizer assim, não, eu vou votar em qualquer um, vou pra lá votar em qualquer um. Não faça isso, não. E quero falar com os jovens também. Você que é jovem, você que tá saindo da universidade, você que tá se formando, você deve pensar também no nosso Brasil, nas nossas cidades, na nossa comunidade, porque estamos precisando, urgente, de socorrer o nosso Brasil, tirando do nosso caminho, né, esses políticos malandros. Esses políticos malandrão, tudo malandrão, que fica o tempo inteiro esperando só a hora de dar o bote. Ele fica lá, é o chamado vida boa. É o vida boa. Você se lascando, se estrapeando aí de tanto trabalhar para se sustentar, e o cara fica lá dizendo assim: não, vamos esperar a eleição aí que eu vou arrumar minha vida, né? Ah, esses bestão aí vão votar em mim. E tem muitos desses, muitos, que estão preocupados em arrumar as vidinhas deles. Não é a sua vida, não, o povão, nossa sociedade, não. Está preocupado em arrumar a vidinha dele. Ele fica sentadão na cadeira 4 anos. Tipo aquele porco de engorda, né? Você bota o porco lá no chiqueiro, ele fica engordando. Aí o cara fica lá, igualzinho esse porco. Quando chega na eleição, aí o porco, o porcão, ele só vai preocupar com ele. Ele ganha a eleição, mas ele só vai preocupar com ele. Então nós temos, sim, que temos cuidado, muito cuidado na hora da escolha do nosso representante, quem vai governar sua cidade, quem vai ser o vereador da sua cidade. Vamos procurar melhorar, gente, a qualidade dos nossos políticos, procurar melhorar isso. Procurar tirar essas ratazanas do caminho da gente. Aí você tem notícia aí que o cara foi rato, que teve envolvido com falcatruas, com roubo. Nada de você ficar falando, fulano, ele rouba, mas ele é bom. Tem muita gente que fala isso. Ele rouba, mas ele é bom. Não pode falar assim não, ué. Onde é que já se viu o ladrão ser bom? Eu, hein? Quem quiser que pense assim, rouba, mas é bom. Rouba, mas tem que se lascar, tem que sair, tem que dar lugar a um honesto, uma pessoa digna. É assim que nós vamos melhorar a nossa sociedade, vamos melhorar a qualidade dos políticos, não é? Vamos saber que nós somos nós, o nosso votozinho humilde, que nós só temos valor é nessa hora. Os caras não querem saber da gente, não. Esses ignorantes que estão aí, sabe, se elegendo há 40, 50 anos, a mesma coisa, vocês aí vão lá. Eu não elejo o mesmo cara a vida toda? Você é doido, rapaz? Você tá brincando comigo? Meu voto vale ouro. Vou lá, é consciente, para poder mudar, tem que mudar sim. Deixar o mesmo cara há 40, 50 anos aí. Eu, hein, neguinho, me faça de besta não, rapaz. Tô é mala agora, mala todo. Vamos agora trazer mais um sucesso. Você não voltou. Esperei demais, você não voltou. Por isso agora já tenho um outro amor. É bem verdade, não é amor do mesmo tanto, mas foi o jeito que achei para aliviar a dor do meu pranto. Você aqui seria melhor, mas lhe perdi. E um homem triste não pode viver assim tão só. Você aqui seria melhor, mas lhe perdi. Não pode viver assim tão só. Lhe aceitarei outra vez, se acaso voltar. Pois o que sinto jamais irá se acabar. Dos beijos e dos abraços morro de saudade. Só você pode trazer de volta pra mim a felicidade. Você aqui seria melhor, mas me perdi. E um homem triste não pode viver assim tão só. Você aqui seria melhor, mas me perdi. E um homem triste não pode viver assim tão só. Você aqui seria melhor, mas me perdi. E um homem triste não pode viver assim tão só. Você aqui seria melhor, mas liberte.